Carandiru, 20 de novembro de 1999. Apenas mais um entre 365 dias iguais, provando do veneno e do gosto amargo do sistema. Lágrimas de sangue se misturam na taça do ódio, abandono, sofrimento, lamentos. A fita não foi apaziguada. Outra vez as escadas vão ser tingidas de vermelho. Misericórdia é raridade. O amanhã pertence só a Deus. Um apar ferido, vários mortos ficaram pelo caminho, mas nossa vontade de vencer é bem maior. A gente não tá engrupido com a fase vai melhorar. 500 anos, não temos motivo nenhum para comemorar. Nosso governo é tão justo que construiu mais presídios e menos escolas. Os pretos aqui, Afroex e Dexter, e um apar de manos que são considerados o perigo para a sociedade, tem uma missão: contrariar mais uma vez a estatística e a justiça cega, mostrando principalmente a si próprio que o ser humano é capaz de regenerar-se.